correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito, não. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito, tem jeito não. Simbora arrumar o pai, dança juntinho, vem. Você me deixa louca quando beija minha boca. Ai, me dou de corpo e alma pra você. Me abraça, me aperta, rápido, tira minha roupa. Me deixa doida de prazer. Eu fico muito louca quando beijo a minha boca. Ai, me pego totalmente pra você. Te abraço, te aperto, rasgo, tiro a sua roupa. Você me faz enlouquecer. Eu gosto de você, você gosta de mim. E é assim que a gente faz o desmantelo. O nosso beijo é bom, tem gosto de batom. Tô esquentando e derretendo feito gelo. Começa a delirar, não dá mais pra parar. Há pouco tempo era só de brincadeira. Não tem mais jeito não, você é a solução. E quem diria eu estava de bobeira. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito não. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito. Tem jeito não. Simbora, você tá aqui com sua ilha. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito. Tem jeito não. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito. Tem jeito não. Vem se apaixonar, vem. Você me deixa louca quando beija minha boca. Ai, me dou de corpo e alma pra você. Me abraça, me aperta, rasga, tira minha roupa. Me deixa doida de prazer. Eu fico muito louca quando beijo a sua boca. Ai, me entrego totalmente pra você. Te abraço, te aperto, rasgo, tiro a sua roupa. Você me faz enlouquecer. Eu gosto de você, você gosta de mim. E é assim que a gente faz o desmantelo. O nosso beijo é bom, tem gosto de batom. Tô esquentando e derretendo feito gelo. Começa a delirar, não dá mais pra parar. Há pouco tempo era só de brincadeira. Não tem mais jeito não, você é a solução. E quem diria eu estava de bobeira. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito não. Agora vem correndo, me abraça que tô fervendo. Tem jeito não.